Hoje é terça-feira, um dia de shopping dobrado. Ai, que deu tudo errado, nós falamos demais. Sempre a mesma mesa do boteco. Agora, qual dos dois foi mais esperto? Amiga, hoje estamos iguais. Conta pra mim, vai. Sabe aquele traje que eu te apresentei? Aquele que na vida eu mais gostei. Sumiu e até hoje não ligou. O meu cachorro ele levou. Sabe, a minha história é bem pior que a sua. Ele me mandou embora, eu tô na rua. Só com a roupa do corpo, nem dinheiro ele me deu. Hoje você vai ter que pagar. É assim. Beijando seu ex, agora é sua vez. Amiga, por favor, vira essa dose aqui comigo. Eu também vi o seu ex-marido, aquele mesmo que te tirou de casa. Tá com outra desfilando na calçada. Assim, assim, assim. Disfarça e não olhe de uma vez. Tô vendo outra beijando seu ex. Agora é sua vez. Paulinha, por favor, vira essa dose aqui comigo. Eu também vi o seu ex-marido, aquele mesmo que te tirou de casa. Tá com o desfilando na calçada. Oh, Deus!